cleared for takeoff on 28, American 230. Echo 220, Bravo 29, Echo 119, one this one, 8. 19-8, American, 230. Over Park, American, 230, out of 2000, climb into flight level 360, move on, move on departure. Hello, Echo 230, Radio Contact, Five to flight level 360, normal departure. And then, 330, over. Second, 230 requesting unrestricted climb up to 2360. Hello, can I ask 230, can you repeat? Request unrestricted climb to flight level 360 from at the 230. Yes. Under unrestricted climb, flight level 360 from at the 230. Jerome, muito boa noite. Azul 27, Ouro 3, informação, hotel. Azul 27, Ouro 3, contato radar, 64 milhas no relógio R de Salvador, voo e amplo para completar a chegada de pitch do separado nível de voo 070. Amplo, são amplo, para... Para completar a chegada de pitch, azul 2713, desça para nível 070. Para chegar de pitch, autorizado o 070, o azul 2713, o nosso ponto ideal fica na mais 4 minutinhos. Sim, está em forma quando o ideal é descido, azul 2713. Para azul 2713. American 230, contact your 6 entry 126 decimal 85 decimal 125 decimal 45. 685-125-45-9230-19. Boa noite. 713 para descida. Alô 713, desça para nível de voo 070. Desce para o 070. O 2713, desça para 3.000 pés, ajuste na 015. 3.000 pés na 015, azul 2713. Boa noite, boa noite, 08. Boa noite, 08, autorizado na pista 28, vento 200 graus, 129. Alenia com 18, boa noite, 68. A 2713, desça para 2010, autorizado ILS de U, pista 18, informe estabilizado. 2000, autorizado em Alerta Zulu. Pista 28, como era, estabilizado em 27 na frente. Decolas 44, controle 1, 9.8. 9.8, graças a Deus. Estou em Salvador, voo 9.8, decola com a noite. 9.8, contato rolando a decolagem, seu pé amigo dos 3.0, seu leão. Recebe 0.1, 9.8. Ele poderia acordar na fronteira da casa de 1.68? 1.68 e mantém Arão agora. Ok, mantém Arão. Chegando a 258, acendo identificação, pista para nível 120, chegada Cari. 7713, chame torre 118, decimal 95. 1895, azul 713. 1868, mantenha a saída do chame Recife, 126, decimal 85, até 125, decimal 45. 1868, primário 2085 e secundário 125, decimal 45. 1865, azul 2713, avistando captura 2S. Azul 2713, autorizado pouso, pista 28, vento 200 graus, 12, nós pista molhada. Pit, desça para nível de voo 070. Reduza a velocidade para 259. Fechar 6258, cancelada a restrição da chegada da cara. Boa é presente, proa de Oprim. Autorizada para nível de voo 050, Charmer 6258. 050, 2713, solo 53. Livre esquerda, chama 219, solo. Esquerda, 219. Goa 228, achando identificação, chegada a Cari, assista para nível de voo 120, boa noite. 120, na Cari, 220. Channel 6258, reautorizado para o Cari. Cari 6258, né? Prossiga. Aqui está o procedimento do voo, contabilidade X-Ray, guarda na. Afirmativo, após a posição 10, está autorizado o CRV 362. Copiado, após o Moma 362, voo 232. Controle, voo 1972. Voo 1972, sendo identificação dessa via chegada CARI, para nível de voo 120. Desce CARI 120. Autorizado 2010, a chama 6258, ajuste ao 015 ILS Zulu, pista 28, informa quando estabilizado. 2000, peço 2015, o chama 6258, informa que... Olha, solicita o... uso o X-Ray também. Está autorizado o ILS X-Ray, pista 28, a chama 6258, reautorizado descida para 2510. Voo Serra Vida 363, controle de aproximação, informa quando estabilizar. 363, informa, área defina 2500, autorização, forma 259. Né? 3891 é o número 2 na aproximação, desça para 4000 pés com ajuste na 095, reduza para 209. 4000 pés na 095, reduzimos 3891. 2891, desça para 2000 pés, ajuste no 065. 2000 pés, 0025, tá feito. Voa 228, cancelada a restrição da chegada CARI, voo PRIM e desça para nível 050. 050, voa 1172. 2128, cancelada a restrição da chegada CARI, voo PRIM e desça para nível 050. Cancelada a restrição, o PRIM, descendo para 0050, 228. Do 1172, está cancelada a chegada CARI, desça para nível 060, apresente voo PRIM. 060 PRIM, 78. Sobre de lado, 6251. Janela 258, completo chama torre, frequência 1118, decimal 95. 95. Centro 2891, autorizado ILS Zulu, pista 28, informe quando estabilizado. Olá, essa brisada 328, faz. 258, em final revistando, o último aeronave vistou cerca de 800 pés, vento 200 graus, 129, pista molhada. Gente, menos 58, vai estar molhada. Pouso, vento 200 graus, 12, nós pista 28. Autorizado, 6250, Xanã. 2010, ajuste na 095. 2000, 1095, 222. Com 1972, desça para 3000 pés, ajuste na 095. 3095, com 1972. Autorizado ali, manter a pista 28. Autorizado ali, manter a 28, 098. Canela 258, solo ao 05, esquerda 21, no decimal, 9, solo. Completo. 1972, confirmando IGF-X-ray. Não, Zulu, 2-8. Quente. Zero nove oito, decola 07, controle 1198. 1198, vai chamar 1098. Controle 1098. 1098, contato radar decolagem sua para nível 370, saída Aron. 370 na Aron 1098. Olá. 300 graus 1210. Autorizado pouso, pista 28, vento 200 graus, 129, pista manhã. E pouso, pista 28, 38, manhã. Solo 09, esquerdo 21, decimal 19, certo? Aqui, esquerdo 219, tá? 3289, né? Tá, sim, 238, boa noite. Boa noite. Amador, gol 1228, boa noite, vai passar o 364, estabilizado. 1228, ciente, forma vistão, no último aeronave estou cerca de 800 pés, final pista 28. Forma vistão, 28. Gol 1972, autorizado IMS Zulu, em forma estabilizada. Vai ser mais estabilizado, Gol 9, 72. Estando com 810, sou uma vez aceito. Autorizado o pouso, vento 200 graus, 1-2, nós estamos olhados, 1-2-2-8. Ele pode com 2-2-8. Negativo, chame Recife 2000.85 até 2000.45. E aí, 12685, confira minha secundária. Secundária 12545. Ok, 12545, obrigado. Gol 1172, completa aproximação, chame a torre 118.95. 1895, gol 1172. Gol 172, continua a aproximação de forma vistando, mas na sua frente tocou agora, vistou 800 pés. Maravilha, obrigado. Vamos avistar ele, vamos informar avistando. Gol 228, chama 13, vira esquerda, chama 21, desse lado, chama. E ainda fala o mesmo nome, 328. Gol 972, autorizado pouso, pista 28, pista molhada, vento 200 graus, 129. Tem, Felipe, pouso, gol 972. chama 219 o solo, seu solo faz 17, o 17 dele. Valeu. 2, a senhora identificação, chegada cara autorizada. Desça para o nível de voo 1, correção, desça para o nível de voo 050 sem restrição, QNH 1 no 0 no 4. 050 sem restrição, 14, 4, 4, 6, 2.